tem agora início. A 100%. Muita energia, muita música e muito boa disposição. A 100%. Boa tarde para todos, sejam bem-vindos a mais um 100% aqui no canal 2 da Rádio Antena Web. Pois é, cá estou eu mais uma vez e para vos trazer grandes músicas nesta tarde de sexta-feira que está a ficar, pelo menos aqui no Grande Porto, cada vez mais chuvosa, uma tarde cada vez mais chuvosa. Enfim, bom, vamos iniciar esta emissão para a tarde de 19 de novembro de 2010. Vamos iniciar com grandes músicas. Pois é. Sabem quem é que vai abrir o nosso programa de hoje? Sabem? Eu digo-vos, é Lumidy e depois os Black Eyed Peas. É verdade. Vamos chegar depois com música portuguesa, os GNR. Aliás, GNR não, os Guardiões do Subsolo. A música inicial aqui é do GNR. Vamos chegar com os Guardiões do Subsolo e Popless. Ela é bela. E logo depois vamos chegar com outra música, Princesa do Bossa em Si. É assim que iniciamos, desta forma tão bela, o nosso 100%. Já sabem então que hoje temos também a nossa agenda, dividida em três partes. Vamos lá ver, ainda não vi aqui a agenda de hoje, confesso. Vou ver agora enquanto as músicas vão rolando. Ora, e tenho-vos a dizer que... Enfim, a partir da será dividida em três partes. O dia de hoje, sexta-feira, o de amanhã, sábado, e depois do domingo, a quinta-feira. Mas por agora, mesma música, vamos iniciar com esta belíssima melodia, esta belíssima música da Lumidy! I wanna let you know that you don't have to go. Don't wonder no more what I think about you. If it's something that you want, you should make me your girl, your girl. If it's something that you need, then baby, come and share my world, share my world. If it's something that you want, come and take a walk with me, with me. Anything that you need, I got it right here, baby. Now it's obvious you need a friend to come hold you down. Be that one to share your everything when no one's around. Baby, come tell me your secrets and tell me all your dreams. Cause I can see you need someone to trust. You can trust in me. So just call me whenever you're lonely. I'll be your friend, I could be your home. If it's something that you want, then you should make me your girl. Baby, come and share my world. Make me your girl, baby. Everything that you need, baby. should know that you don't have to go. Don't wonder no more what I think about you. What I think about you, boy. What you gonna do with all that junk, all that junk inside your trunk? I'ma get you drunk, get you love drunk off my hump. My hump, my hump, my hump, my hump, my hump. My hump, my hump, my hump, my lovely little lumps. Check it out. I drive these brothers crazy, I do it on the daily. They treat me really nicely, they buy me all these ices. Dolce and Gabbana, Fendi and Madonna. Sharing all their money, got me wearing fly. Girl, I ain't asking. They say they love my ass. And 7 jeans, to religion. I say no, but they keep giving. So I keep on taking. And no, I ain't taking. We can keep on dating. I keep on demonstrating my love. Love. My love, my love, my love. You love my lady love. My hump, my hump, my hump. My humps, they got you. She's got me. Time on me. She's got me spending. Oh, spending all your money on me, on me. What you gonna do with all that junk, all that junk inside that trunk? I'ma get you drunk, get you love drunk off my hump. What you gonna do with all that ass inside of jeans? I'ma make you scream, make you scream, make you scream. Cause of my hump, huh. My hump, my hump, my hump. What? My hump, my hump, my hump, huh. My lovely lady lumps, check it out. I met a girl down at the disco. She said, hey, hey, hey, yeah, let's go. I could be your baby, you could be my honey. Let's spend time, not money. And mix your milk with my cocoa pup. Milky, milky cocoa. Mix your milk with my cocoa pup. Milky, milky, right? They say I'm really sexy. The boys, they wanna sex me. They always standing next to me. Always dancing next to me. Trying to feel my hump, hump. Looking at my lump, lump. You can look, but you can't touch it. If you touch it, I'ma start some drama. You don't want no drama. No, no drama. No, no, no, no drama. So don't pull on my hand, boy. You ain't my man, boy. I'm just trying to dance, boy. And move my hump, my hump. My hump, my hump, my hump. My hump, my hump, my hump. My hump, my hump, my hump. My lovely lady love. Perfeito. primeira South Park 1. Cascais 3 da manhã, esta gaja tem mais golpes, reformou o Jackie Chan. Se a vida fosse um filme dela seria o Cash Money, a fazer guita mais depressa do que corre o Bugs Bunny. Se a Alcapa está à porta, hoje o negócio é da coca. A transferência é na roca, por um milhão faixa troca. GNRs com canoca, para variar ninguém nos toque. A judiciária controla as áreas, a ver se ninguém a boca. O aviso correleito, esta noite não feito. PSPs e malfocas dão-lhes próprios tipo tight. Lá vem ela, sabendo que é bela. Cash Money diz a cards e tu ficas naquela. A dama se interessa e tu caes em stress. Ela não falha, ela mexe, chora e é pop ass. Isto é Bonnie and Clyde, wild style, mas a sol. Pop, rock, rap, guardiões do subsolo. Hala! Lá vem ela, e ela sabe que ela é bela, e ela sabe que só naquela. E tu sabes que ela é artista, vigarista, e tu sabes que lá vem ela, e ela sabe que ela é bela, e ela sabe que só naquela. Tu sabes que ela é artista, vigarista, tu sabes que estilo executivo, a pausa em cenário. Maquiagem charme, ninguém disse o contrário. Ela é sabida, licenciada. Bate-se com carros de alta cilindrada. Roda casinos, hotéis de 5 estrelas. Festa jet set, não paga despesas. Brinda champanhe na mesa com empresários. Procura diamantes, ouro e velhos otários. Viva a bala, faz compras com Visa. Bate à porta quem dá garantias. Acompanhante em viagens de negócios. Todos acabam em filmes porno. Objetivo cumprido, eu não decido. Tens provas, pagam-te para calares o bico. Hey, eu conheço o teu estilo. Tu queres bazar com o guito do que o termido. Lá vem ela, e ela sabe que ela é bela, e ela sabe que só naquela. E tu sabes que ela é artista, vigarista, e tu sabes que lá vem ela, e ela sabe que ela é bela, e ela sabe que só naquela. E tu sabes que ela é artista, vigarista, e tu sabes que como é que dizia Coca? Está cá tudo. E o meu miau? Relaxa, velho, não se estresse. Vá, deixa de merda. Time is money, bitch, rala. Lá vem ela, e ela sabe que ela é bela, e ela sabe que só naquela. Tu sabes que ela é artista, vigarista, e tu sabes que lá vem ela, e ela sabe que ela é bela, e ela sabe que só naquela. E tu sabes que ela é artista, vigarista, e tu sabes que pode querer, dás-me prazer, estás a meu lado para me defender. Adoro o teu sorriso, quando me olhas com ternura, acredito eu paraliso. És bonita, simpática, tão atraente. Derretes-me todo com o teu olhar inocente. Palavras doces na tua boca, parecem brisas. Tu não andas, tu deslizas. Enfeitiçaste-me no dia em que te conheci. Fico full da vida quando eles olham para ti. Ao mesmo tempo sinto-me tão bem por saber que por ter mais ninguém tem. Princesa, princesa, beija-me outra vez. Diz que me amas, baby. Diz mais uma vez, princesa. Beija-me outra vez, já. Princesa, adoro fazer-te adormecer no meu peito. Quando tenho ao meu lado, para mim o mundo é perfeito. Adoro os fins de semana passados na cama, apaixonados na cama, abraçados na cama. Fazer amor contigo é ir ao céu e voltar. É morrer e ressuscitar. Adoro os nossos momentos picantes, engraçado como bons podem parecer instantes. A tua pele é mel, o teu toque é magia. Adoro falar contigo, a tua doce companhia. Antes que seja tarde demais, quero dizer, faço tudo para não te perder, para não te perder. Não digas nada, beija-me outra vez com esses teus lábios de fada. Há palavras que ainda estão por inventar, por mais que tente nunca hei de conseguir explicar. Não sei se é calor, não sei se é frio, só sei que sem ti sinto-me vazio. Adoro quando nos sentamos no sofá com edredom, a luz apagada, xadé é o som. Tocamos no escuro, o silêncio diz tudo. O amor é cego e por vezes também é mudo. És tu quem eu quero, eu sou sincero. Não digas nada, beija-me outra vez. Princesa, beija-me outra vez. Diz que me amas, baby. Diz mais uma vez, beija-me outra vez. Princesa, princesa, saibas que é sincero. Acho que não quer demais dizer. Não quero que tenhas dúvidas. Que é amor, olha. Veja-me outra vez. Pois é, só grandes músicas que começam bem esta emissão do 100%. Vamos continuar com grandes, grandes sucessos, como por exemplo esta de Simon Webb, a música After All This Time. Assim que se chama a próxima música que vamos ouvir. Ainda vamos também ficar com Y-Line, música de Shakira e Alejandro Sanz. Mas trago-vos também outras duas músicas mais antigas, mas e que igualmente fizeram muito sucesso no seu tempo. Os The Mavericks trazem-nos uma grande, grande música, Dance Tonight Away, e ainda Save Tonight, música dos Eagle Eye Cherry. É assim que vamos seguindo com a nossa emissão. Atenção, porque daqui a pouco vai ao ar a primeira agenda de espetáculos que ainda não vi. Pois é, eu ainda não vi. Ainda não vi, mas vou ver agora. Estando aqui a preparar mais umas musiquinhas para vocês e tal. E pronto, vamos agora à nossa agenda daqui a pouco. Eu vou consultá-la agora. E já vos digo se são dois ou um dia apenas. Esperamos que seja um sinal de que há muitos espetáculos nesta sexta-feira à noite. Mas isso só vamos saber daqui a pouco. Para já, é a mesma música. Começamos então desta brilhante forma. Vamos à música! After all the broken stones that were thrown for no good reason, inside she is loving him still. After all this time, and though her heart bears the scars, no sign of healing. It's alright, she is loving him still. After all this time, oh yeah. Trying to push the past away, still waiting for the lights to change. Yeah. try for the sake of it. Pride, learning to barely feel the pain. The thicker the skin, the less the strain. No, it's really hurting. She ain't breaking. Cause she's loving him still. After all this time. Shows selfish soul never changing. That's fine, because she's loving him still. After all this time, and to the outside eye, you see your family getting by, and it all seems perfect. And that's how she wants it, because she's loving him still. After all this time, trying to push the past away, still waiting for the lights to change. Try for the sake of it. Pride, learning to barely feel the pain. Thicker the skin, the less the strain. Though it's really hurting, she ain't breaking. Cause she's loving him still. After all this time. After all this time. After all this time. Oh, bones have to grow. It shows, though we try and hide it. Inside, she's loving him still. After all this time, and behind his tired eyes, she sees the boy with his arms wide, who made her feel like an angel. Oh, that's why she's loving him still for the rest of her life. She's loving him still for the last of many miles. She's loving him still after all this time. Babies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting. No fighting. Shakira. I never really knew that she could dance like this. Yeah. She make a man wanna speak Spanish. Como se llama? Bonita. Shakira. Oh baby, when you talk like that, you make a woman go mad. So be wise and keep on reading the signs of my body. I'm on tonight, you know my hips don't lie, and I'm starting to feel it's right. All the attraction, the tension. Don't you see, baby, this is perfection. Hey girl, I can see your body moving, and it's driving me crazy. And I didn't have the slightest idea until I saw you. Dance like this. She make a man wanna speak Spanish. Como se llama? Bonita. Because Shakira, Shakira. Oh baby, when you talk like that, you make a woman go mad. So be wise and keep on reading the signs of my body. I'm on tonight, you know my hips don't lie, and I'm starting to feel you, boy. Come on, let's go real slow. Don't you see, baby, I see it's perfect. Attraction, attention. Don't you see, baby, Shakira, this is perfection. Shakira. Oh boy, I can see your body moving. Half animal, half man. I don't really know what I'm doing, but just seem to have a plan. My will, I'm self-restrained. Have come to fail now. See, I'm doing what I can, but I can't. So you know that's ever too hard to explain. Dance like this. She make a man wanna speak Spanish. Como se llama? Bonita. Shakira. Oh baby. She's so sexy, I am a fantasy. A refugee like me back with the Fugees from a third world country. I go back like when Pac carried crates for Humpty Hump. We lead a whole club dizzy. Why the CIA wanna watch? It's the Colombians and Haitians. I ain't guilty, it's a musical transaction. Bobo, zobo, no more do we snatch rope. Refugees run the seas cause we on our own boat. I'm on tonight, my hips don't lie, and I'm starting to feel you, boy. Come on, let's go, real slow. Baby, like this is perfecto. Oh, you know I'm on tonight. My hips don't lie, and I'm starting to feel it's right. The attraction, the tension. Baby, like this is perfection. No fighting, no fighting, no fighting, no fighting. É 100%. Just like pretend, 'cause all we need is candlelight, you and me, and a bottle of wine, and I'll hold you tonight. Well, we know I'm going away, and how I wish it were so. So take this wine and drink with me, let's delay our misery. Say tonight, fight the break of dawn, come tomorrow, tomorrow I'll be gone. Say tonight, fight the break of dawn, come tomorrow, tomorrow I'll be gone. There's a log on the fire, and it burns like me for you. Tomorrow comes with one desire, to take me away from the truth. It ain't easy to say goodbye, darling, please don't stop to cry, 'cause girl, you know I've got to go. Oh, and Lord, I wish it wasn't so. Say tonight, and fight the break of dawn, come tomorrow, tomorrow I'll be gone. Say tonight, and fight the break of dawn, come tomorrow, tomorrow I'll be gone. Take me away. I wish that I could stay. Girl, you know I've got to go. Oh, Lord, I wish it wasn't so. Say tonight, fight the break of dawn, come tomorrow, tomorrow I'll be gone. Say tonight, fight the break of dawn, come tomorrow, tomorrow I'll be gone. Say fight the break of dawn, come tomorrow, tomorrow I'll be gone. Say tonight, fight the break of dawn, come tomorrow, tomorrow I'll be gone. Tomorrow I'll be gone. Tomorrow I'll be gone. Tomorrow I'll be gone. Outra vez! Pois é, Eagle Eye Cherry, Save Tonight! E agora é chegado o momento de irmos à nossa primeira agenda! Vamos lá, isto! Venha daí a nossa agenda! Pois é, a nossa agenda de espetáculos que só vai ter duas edições. E porquê? Aliás, neste caso até só vai ter uma. E vou explicar porquê. Vou-vos explicar porquê. Porque esta semana não há assim muitos espetáculos. Não há assim muitos espetáculos. Hoje até há bastantes, mas só hoje, porque depois nos outros dias há muito poucos. E portanto eu vou-vos trazer estes dois espetáculos todos hoje. Fica mais. Fica melhor assim do que trazer por dois ou três espetáculos. Ora bem, então atenção, chamava a atenção para o seguinte: Mónica Ferraz e André Indiana vão estar hoje na FNAC do Braga Shopping a partir das 22 horas e com entrada livre. Começamos bem. Rita Redshoes vai estar no Faro, no Teatro Municipal, a partir das 21h30. E os Anjos Votos vão estar à meia-noite no site Bad. Os de Lucky Duke, aliás, vão estar na Pova de Santiria, no Grêmio Dramático Povoense, a partir das 22 horas. E das 22 horas, eles vão estar então na Póvoa de Santiria, no Grêmio Dramático Povoense. Vamos ter também os Moonspell, que vão atuar a partir das 21h30 em São Mamé de Guimarães. Aprendam também esta informação. Amanhã, os Magani são, aliás, os Mazgani, com o seu concerto Songs of Distance, vão atuar então amanhã em Tondela, na Associação Cultural e Recreativa de Tondela, a partir das 21h30. E a Rita Red Shoes vai voltar a atuar também amanhã, também às 21h30, mas no Teatro Municipal de Serpa, Serpa do Distrito de Beja. E no dia 21, aliás, no dia 23, peço desculpa, no dia 23, vamos ter os Moonspell. Eles vão estar na Casa da Música, os Moonspell, a hora de 23, eu já disse que estava aqui a pensar, 23, isto é terça-feira, exatamente. Eles vão estar a partir das 21h30, no dia 24, vamos ter o Team com os seus companheiros de aventura no Coliseu do Porto, é verdade, a partir das 22 horas. Por fim, no dia 25, no dia 25 de outubro, portanto, ora, dia 25, dia 25, quinta-feira. Isto hoje, anda muito, enfim. Vamos ter no dia 25 os Tambores, que vão estar a partir das 22 horas com mais um concerto em Olival de Basto, portanto no Centro Cultural de Malaposta. Eles vão dar um concerto acústico, os Tambores, e os Blind Zero também na quinta-feira vão atuar na FNAC de Guimarães. Vai ser um showcase a partir das 22 horas. Rita Red Shoes vai estar na FNAC de Almada também nesta quinta-feira a partir das 22 horas. E os My Underworld vão estar na Universidade Portugalense. Falta ainda confirmar a hora. Este grupo está ainda em ascensão, não gravaram no trabalho, mas já deu alguns concertos e vão continuar a atuar. Este concerto ainda falta confirmar a hora, não para eles, mas sim para nós. Os My Underworld haverão de nos fazer chegar esta informação. Mas fica então já a data, 25 de novembro, vamos ter os My Underworld a atuar na Universidade Portugalense. E então é assim que vos deixo esta agenda de espetáculos, que será a única agenda de espetáculos para hoje. Como viram, não há espetáculos no dia 21 nem no dia 22. Dia 20 só um espetáculo, ou seja, amanhã só dois espetáculos. Portanto, não faria muito sentido trazer aqui a agenda só por poucos espetáculos. Dia 25 é que há mais. Mas enfim, bom, vamos ficar agora com mais música. Everybody Talking Hammy, música de The Beautiful South. Ainda Marcella Detroit, I Believe, são duas músicas que já não se ouviam há algum tempo. E depois Relax, de Frankie Goes to Hollywood. E para finalizar, os míticos Rolling Stones, Undercover of the Night. É assim que se chama a música que vamos ouvir já de seguida nesta emissão do A 100%. São as quatro músicas que vamos escutar a partir de agora. Everybody's talking at me, I can't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind. People stop and stare, I can't see their faces. Only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. backing off of the northeast wind and sailing on the summer breeze, tripping over the ocean like a stone. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. I'm going where the weather suits my clothes. Backing up of the northeast wind and sailing on the summer breeze, dripping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me. Cause 100%. We'll be right back. fellas' grandfathers act so humble. All the young girls, they've got the blues. They ain't no back to say about it, too. Yeah, undercover, all I say. Yeah, undercover, all I say. Undercover, all I say. Undercover. Give it all I say. Chegamos então ao intervalo aqui, aqui no canal 2, aqui no 100%. Chegamos ao intervalo e pronto, então agora é assim. Eu agora vou deixar-vos 4 grandes músicas. Vamos para um pequeno bloco publicitário e eu volto depois para a segunda parte. Não há agenda na segunda parte porque ela foi toda na primeira, mas vamos ter muita música boa para ouvir. Então vamos ficar, por exemplo, só por exemplo, com... deixem cá ver. O que é que me dizem de ficarmos com... Cassie, Take It Off? Pode ser? E pode ser também... Será que vocês vão gostar de uma musiquinha que se chama Spring Nana e é de Zach Harry? Será, será, será? Eu espero que gostem. Tal como também espero que gostem de MNA Hot e de Rihanna, Only Girl in the World. São estas as 4 músicas que vamos ouvir antes do nosso bloco publicitário. E na segunda parte vai ser só assim, música destas últimas que estão a sair e que estão aí nos tops a fazer muito, muito, muito sucesso. Por isso, já sabem que a segunda parte, se a primeira parte valeu a pena, então a segunda parte vai valer muito mais. Vamos ter músicas que estão assim, quentinhas no momento. Vamos à música por agora e volto depois de um pequeno bloco publicitário. Até já! Something wild. And now we lookin' like pimps.

kid. I give so much more than I get. I just haven't met you yet. They say all's fair in love and war, but I won't need to fight it. So amazing, and being in your life is gonna change me. And now I can see every single possibility. And someday I know it'll all turn out, and I'll work to work it out. Promise you, kid, I'll give more than I get. Then I get, then I get, then I get. Oh, you know it'll all turn out, and you'll make me work so we can work to work it out. And I promise you can to give so much more than I get. Yeah, I just haven't met you yet. I just haven't met you yet. I promise you, kid, to give so much more than I get. I just haven't met you yet. It's a birthday, yeah. I just haven't met you yet. I can feel your Thank you. Meus amigos, meus amigos, estamos a caminhar para o final de mais uma edição. Pois é, o nosso 100% está a caminhar para o seu final. Mas antes, eu quero trazer-vos aquelas grandes músicas que nós já recordamos noutros tempos, já que fizeram muito sucesso noutros tempos, mas que agora andam assim adormecidas, não é? Nós vamos reavivá-las. Por exemplo, Stronger, de Britney Spears, ou That's the Way You Make Me Feel, dos grandes Steps. Ainda What It Took Us So Long, de Emma Bunt. E para finalizar, aquelas musiquinhas que já não vimos há muito tempo. A quarta música que vamos escutar é de Ronan Keating. That's the way you make me feel. A música... Pois é, engraçado. That's the way you make me... Engraçado, são as duas músicas iguais. Os títulos. Que giro. Pronto, está bem. Não sabia desta. Pronto. Então é assim, amigos. Vamos chegar com estas quatro músicas e quando eu voltar já será para as despedidas. Sabem quem é que vamos ter nas despedidas? Leon Rimes. Mas isso já são outras cantigas. Para já, são mesmo estes quatro temas que vamos escutar. Começamos com Britney Spears. Uma melodia muito forte. Stronger. Até já. There's nothing you can do or say. I've had enough. I'm not your property as from today. You might think that I won't make it on my own, but now I'm stronger than yesterday. Now it's nothing but a that you say, so flammable. You know I 100%. Better when I'm here with you. easy. I'm telling you the truth. You never try to please me. Somehow you always do. That's the way you make me feel. Better than I've ever known it. Better than it's ever been. I can't seem to control it, no. Only you make me feel like the sun coming up in the morning. Like holding the world in your hands. In a way I could never imagine, yeah. It's the way you make me feel. Say, sometimes can't believe that it's for real. Yeah, that's the way you make me feel. It's better than I've ever known it. Better than it's ever been. I can't seem to control it, no. It's the way you make me feel. Sim, caros amigos, que chegamos ao final de mais um a 100% aqui na Rádio Antena Web. Ora, o nosso programa vai fechar com dois temas, sendo que o primeiro é dos Cranberries e dá pelo nome de Analyze. O segundo chama-se I Need You e é, como prometi, de Leon Rimes. É assim que fechamos mais uma edição da nossa Rádio Tarde, a emissão número 12, para a tarde de 19 de novembro de 2010. Estimados ouvintes, foi um prazer imenso estar convosco. Estarei de volta, então, amanhã, não, de hoje a 8 dias, para mais um a 100%. Fiquem bem e um resto de boa tarde, agora noite, na companhia do Canal 2.